Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Vamos tratar de um tema que poucos conseguem tratar por ser tabu: a morte, o luto, as perdas. Ninguém gosta de falar do que dói e de algo com o qual não sabemos como lidar, certo? O luto é um estado dinâmico e começa a partir do estabelecimento de um vínculo. E esses vínculos precisam de conexões. Existem muitas formas de conexões nas diversas relações. Se esse vínculo é rompido, ainda mais de maneira repentina, sentimos como se uma parte de nós também fosse embora junto. É algo simbólico e real ao mesmo tempo. O fato é que o luto não acontece somente em caso de morte física, mas de perdas afetivas, com o rompimento de uma relação, término de namoro ou separação. Há uma semelhança entre a perda e o luto. Ambas tratam do rompimento de vínculos, aqueles dos quais falamos antes que são necessários para nos apegarmos e sentirmos afeto ou sermos afetados pelo outro. Não se sentir pertencente a determinado lugar também tem a ver com um tipo de morte. Quando não há pertencimento, não existe vínculo. Então, o luto vem sendo construído ao longo das relações que a gente faz. Faz parte do luto a saudade, sentir falta não só do outro, mas de ver o brilho no olhar do outro, por saber que eu cheguei, por exemplo. As transições são momentos mais sensíveis na nossa vida. Requer que revejamos nossos conceitos. Tem implicações duradouras e acontece em um período curto de tempo, com algum tempo para preparação. E considerando que o luto é resultado dos vínculos, é possível refletir a respeito das pessoas que não se vinculam, não se dão bem com a possibilidade do luto. Afinal, o luto acontece independente de sofrimento. Basta ocorrer um rompimento de vínculo. Para fechar essas ideias, é importante frisar que o luto precisa de um tempo para ser vivenciado. Passamos pelo luto da perda amorosa, da morte de um ente querido, familiar ou não, de amigos, da perda de um emprego, do não pertencimento, de quaisquer vínculos rompidos. O sofrimento pode ser consequência e precisa ser vivenciado. Se reprimimos a dor ou engolimos o choro, a dor pode aumentar com os sintomas ou as doenças recorrentes dessa repressão. O luto tem fases que acontecem de maneira aleatória: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Há aqueles que passam por todas as fases e há aqueles que passam por uma ou duas. O importante é passar, deixar fluir a dor para que se torne amena, passando pela compreensão. Perceba que a aceitação faz parte da cura, entre aspas, do luto, justamente porque a fase da aceitação implica em você compreender que não pode controlar as contrariedades da vida, aquilo que acontece independente de você e fora de você. Quando você aceita, está dizendo que é capaz de transformar sua dor. A tristeza é importante nesse processo. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.